Nós vamos ler primeiro o Salmo 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O que eu quero ministrar hoje aos irmãos, repartir com os irmãos, é como, um pouquinho de como que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos para nós. A primeira coisa que nós vamos fazer é repetir esse verso de novo, porém nós vamos colocar no final ali, vamos colocar no meio também, vamos dizer assim, os céus proclamam a glória de Deus em minha vida e o firmamento anuncia a obra das suas mãos em minha vida. Vamos comer isso, vamos tornar isso bem pessoal para nós assim. Os céus proclamam a glória de Deus em minha vida e o firmamento anuncia a obra das suas mãos em minha vida. Mais uma vez. Os céus proclamam a glória de Deus em minha vida e o firmamento anuncia a obra das suas mãos em minha vida. Amém. Você pode dizer isso ao irmão do seu lado. Meu irmão, os céus proclamam a glória de Deus na sua vida e o firmamento anuncia a obra das mãos dele na sua vida. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. O segundo exercício que nós vamos fazer aqui é espalmar assim a nossa mão. Coloque a sua mão diante de você. Eu vou ler alguns textos da palavra do Senhor. E eu queria que você ficasse olhando para a sua mão. E eu queria que você imaginasse que na palma da sua mão, bem no centro da palma da sua mão, em uma linhazinha dessas que tem na palma da sua mão, tivesse um grãozinho de areia. Daqueles bem miudinhos. Às vezes não chega nem parece ser um grão, aquele cristalzinho de areia que quando a gente está com a mão suja de areia, você olha, ele dá aquele brilhozinho, pequenininho, pequenininho. Imagine isso aí na sua mão, numa das linhas da sua mão. E imagine que esse grãozinho de areia seja o planeta Terra onde nós estamos. E você já deve ter entendido que essa mão é a mão do Senhor, a mão de Deus. E imagine agora aonde estamos nós, irmãos. Se aquilo ali é o grãozinho da areia, nós estamos lá dentro daquele grãozinho da areia, nas mãos do Senhor. Continue olhando para a sua mão. Enquanto você ouve o que diz a palavra do Senhor. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Quem mediu na concha da mão as águas? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. As alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra das suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem o invalidará? Sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Também a minha mão, diz o Senhor, fundou a terra. Minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Porque a minha mão fez todas estas coisas. Todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, o que treme da minha palavra. Nas tuas mãos, Senhor, estão os meus dias todos. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Eis que nas palmas das minhas mãos, diz o Senhor, te gravei. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Senhor, tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Não poderei eu, diz o Senhor, fazer de vós como esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Segura na mão do irmão do seu lado agora e glorifica o nome do Senhor. Responda a ele alguma coisa diante dessa palavra. Estamos na palma das mãos do Senhor. Quando nós olhamos a nossa mão, Senhor, com esse grãozinho de areia, dá para ter uma ideia, mais ou menos, da tua grandeza, muito pequenininho. Oh, Senhor, os céus proclamam a tua glória em nossa vida, o firmamento anuncia a obra do Senhor em nós, estamos nas tuas mãos. O Deus que criou os céus e a terra, que estendeu o universo, é o que me criou, que me formou, que me resgatou, que me ama, que cuida de mim, que me acalenta na sua mão. Aquele que é poderoso, que esculpiu as montanhas, que estendeu os mares, que formou o universo e o colocou na palma da sua mão. Eu estou lá dentro desse grãozinho, protegido sobre a mão, sobre as vistas do meu Pai. Senhor, quem poderá contra nós? Qual é o medo que nos vencerá? Qual é a tristeza? Qual é a depressão? Qual é a angústia? Qual é a enfermidade? Qual é o demônio? Qual é nome? Qual é espírito? Qual é gente, pessoa que poderá se levantar contra nós? Estamos todos nas palmas das mãos do Rei do Universo. Quem nos tocará se o Senhor não deixar? Senhor, em quem confiaremos? Como vamos duvidar da tua grandeza? Como vamos duvidar do teu poder, do teu amor, Senhor? O Senhor poderia ter dado um soprinho e tirado esse grãozinho de areia. O Senhor poderia ter dito, eles pecaram, eles se afastaram de mim, eles não se importaram comigo, eles não me buscaram na sua mocidade, eles não me buscaram, eles não me consultam, eu não governo mais a vida deles, eu vou soprar, eu vou acabar com tudo, eu vou jogar esse grão fora. Mas o Senhor um dia olhou para esse grãozinho e o Senhor disse, eu vou entrar lá dentro. Eu vou deixar a minha glória. Eu vou nascer como filho. Eu vou me tornar o que esses vermezinhos são na minha mão. Oh, Senhor, como se não bastasse isso, o Senhor morreu por nós, Jesus. Experimentou a cruz por nós. Nós só temos uma pergunta diante de tudo isso, que amor é esse, Senhor? Que amor incompreensível para uma mente humana, Senhor. Por isso é que a tua palavra diz que o seu Espírito é que derrama o seu amor em nosso coração. Nós não podemos entender esse amor com a nossa cabeça humana. Senhor, me dá a revelação desse amor para gerar em mim arrependimento, quebrantamento, santidade, temor ao Senhor, fé. Ah, Senhor, que muitas vidas te conheçam, Senhor, e saibam que o Senhor, mesmo antes de elas nascerem, Senhor, o Senhor já tinha planejado, eu vou entrar nesse grãozinho de areia e eu vou resgatar a minha criação. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Você pode dizer comigo de novo? Céus proclamam. E o firmamento. Em mim, na minha vida.